de ser bonito, há de ser. E o Questão de Sensibilidade está entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Vocês podem acessar a nossa rádio online 24 horas, www.radios.com.br/melodia-fm. Para que nenhum paparazzi ouse quebrar. E também podem ouvir aos nossos programas passados e aos programas que, devido aos compromissos oficiais aqui da rádio, talvez não venham a ser transmitidos no dia. Vocês podem acessar esse programa, porque foi gravado em estúdio, neste endereço. Tanto programas passados quanto programas que não venham a ser transmitidos no dia, eles estarão neste endereço aguardando vocês. Vocês que gostam da nossa programação aqui do Questão de Sensibilidade. Então lá vai o endereço www.acasadapedra.com.br. E continuando com a nossa proposta, a nossa grande viagem pela história da música clássica. Encerramos, na semana passada, o período clássico, tão fundamental, que lançou as bases, as estruturas mais rígidas dessa música, da música clássica como nós a entendemos hoje. E o novo período que iniciamos com este programa é o período romântico. E, de certa forma, é compreensível, porque quando se caminha muito para um lado extremo, por ele ser novidade, nós imaginarmos que ele vai resolver todas as nossas questões, porque ele está funcionando, como aconteceu com a descoberta do homem na sua crença, na ciência, na lógica, na razão, de repente existe um momento em que ele, nesse caminho, começa a ter a necessidade de uma reação completamente oposta para desconstruir tudo aquilo que já começa não só a pesar, mas também a dar sinais de fadiga, de desencontro em vários níveis na construção da vida individual e da vida do homem em sociedade. Isso é uma questão de visão até histórica do que foi o início de capitalismo, a sua idade já mais madura, o seu desenvolvimento e todos os problemas que vieram, que não se esperava no início, que viessem a acontecer em vários níveis, inclusive. E tudo isso afeta o homem nas suas manifestações sensíveis, na expressão artística e, sem dúvida, também na música. E o que acontece? Esse homem tem então a necessidade de partir novamente para a expressão das suas emoções, do seu lado instintivo mais do que nunca. E o que, que acontece? O período romântico na música clássica, portanto, ele vai dos anos 1800 a 1900 aproximadamente. Essas datas são datas mais genéricas, porque muitos dos compositores, inclusive, às vezes nascem um pouco antes e vivem um pouco mais do que as datas limite. Então, como classificá-los? O que mais importa são as características que a sua obra vem a assumir e quais as posturas que, através dessa obra, ele defende, que ele manifesta, que ele abraça, que ele adota e que o expressam enquanto manifestação individual e enquanto também construtores da própria história da música. Estamos ouvindo trechos incidentais da Sinfonia Fantástica de Berlioz com a Orquestra Sinfônica de Chicago sob a regência de Cláudio Abbado. E eu gostaria então de iniciar alguns conceitos fundamentais sobre o período clássico com vocês. Num bate-papo, como sempre, porque assim vocês podem apreciar, entender melhor essa música. Por que que muitas vezes vocês estão ouvindo uma sinfonia, um concerto, ou mesmo um recital de piano, e de repente está tudo suave, tudo calminho, e num repente aquela expressão musical atinge alguma sonoridade aos nossos ouvidos até inesperada e, portanto, um pouco agressiva? O que, que está por trás dessa melodia, de uma forma tão diferente do que foi, na verdade, a construção da lógica do barroco e também a lógica da música clássica, do período clássico, no seu período clássico? No romantismo, já que eu estou extravasando as minhas emoções, então essas liberdades sensíveis, porque a emoção não tem momento para ela realmente se extravasar de formas inesperadas, e isso também é transposto ao clima da música. Então vamos retomar um pouco esses conceitos de transição entre o período clássico da música clássica e o período romântico. Como disse, de 1800, normalmente se dá a data de morte de Beethoven como início oficial por várias razões, por ter sido ele o último dos clássicos, mas também o primeiro dos românticos e que foi extremamente importante na definição do papel do músico dentro da nova visão que o romantismo traz, porque ele mudou tudo nesse sentido, até a imagem que se tinha da música, o papel que ela tinha socialmente. E ele iniciou o culto ao compositor como um indivíduo, não mais como um serviçal que tinha um patrono e que fazia com que ele tivesse a obrigação, e até era visto e se unia aos demais servis daquela nobreza ou daquele patronato ou de quem o custeasse necessariamente um protetor. Então, nesse sentido, ele se recusa a aceitar essa posição e o compositor, deixando de ser servil ao seu patrono, ele começa a assumir a si como um artista, como uma expressão, como um ser que se insere na sociedade, como individualidade e construindo arte, passando essa arte a ser uma necessidade em vários níveis, na vida até oficial, política e individual, nas festas, nas danças, nos concertos. Então a música passa a ter uma função social muito mais evidente. E isso dá origem ao culto desses artistas como grandes virtuosos, então os grandes instrumentistas, porque eles não eram só compositores, mas também instrumentistas ou regentes famosos que reuniam então os seus adeptos, como hoje nós vemos os nossos ídolos, né? São os nossos ídolos. Foi Beethoven que começou a construir essa visão de ídolos. E esse foi o espírito central do romantismo, a individualidade, o culto à individualidade, a expressão exclusiva, típica, individual do artista. Thank you. Portanto, se considera, devido à importância de Beethoven, a morte de Beethoven como a data oficial do início do romantismo, mas foi ele que lança as bases de uma forma muito, muito evidente do que vem a ser esse movimento romântico na música. Bom, os românticos rejeitavam, portanto, a fria e intelectual abordagem dos clássicos com as suas regras rígidas e confiavam na verdade instintiva de suas próprias emoções. Isso explica toda a base e as oscilações de clima que as suas músicas apresentavam e apresentavam cada vez mais crescentemente, isso guardando as expressões individuais. Alguns que eram mais líricos, até pelas características do instrumento ou da composição, ou estilo de composição que abraçavam. E não mais, então, a regra, assim, circunscrevendo o que se poderia alcançar na música. Música que, a partir de então, passava a ter sentido nela mesma. Compor a música pela música. Ela, sim, era a expressão do que ela queria transmitir e ela se bastava, era ela o centro importante, ela já não era mais a música como um fundo para alguma coisa em si, mas a expressão de um espírito, ela tinha uma ideia, ela tinha uma mensagem, ela tinha uma proposta, ela abraçava causas, se preciso for, ela tinha uma função até social, política, muito mais assumida e consciente, ou de prazer, nesse caso de social também, de entretenimento. E o século XIX na Europa foi uma era de muito progresso, a questão da ciência e do desenvolvimento do sistema capitalista, do comércio, a indústria passa a ser o coração da vida econômica, né? E a questão financeira e o progresso surgindo, o novo homem, banqueiros, políticos, novas classes sociais, os empresários industriais, os generais, a questão da afirmação das nacionalidades, onde se estabeleceram todo o mapa da Europa com vários países surgindo, então a questão da regionalidade se transformando em nacionalidade, tudo isso faz com que as pessoas busquem também na música a expressão desse apego nacionalista em vários níveis. E nesse tempo, a música, então, era alguma coisa para esses indivíduos tão envolvidos nessa vida que já começava a indicar o que viria a acontecer conosco hoje, sem tempo, até para podermos usufruir muito mais de tantas coisas, dentre elas a própria música, e aí o porquê da nossa sensibilidade precisar ser resgatada, porque nos falta alimento para ela, devido a essa vida tão agitada que nos cobra envolvimentos que nos afastam desses sentimentos mais sutis e mais profundos e que nos dão outras dimensões de nós mesmos. Então, o patronato, como eu disse, aqueles que custeavam os artistas, deixa de ser, e o artista então começa a se ver na obrigatoriedade de se apresentar como uma classe nova, uma classe que tem um sentido social e fazer da música um meio de vida. Thank you. E o artista, então, passa a ser, nesse novo contexto, muito do que nós entendemos hoje como um artista. Um ser que, de certa forma, tem uma certa marginalidade, quer dizer, um rebelde. É aquele que se espera dele um certo não engajamento, porque ele vive de algo que é muito mais difícil de ser pego, apanhado, que é da sua arte, do seu dom, da sua inspiração. Coisas que não se pode, na verdade, aprender, medir, são coisas que brotam do interno e dos internos individuais, né? Então, esse sistema social capitalista, rígido, tão estruturado, que se vivia, então tem o contraste desses seres que têm uma outra relação com o mundo. E por isso esse artista é visto como um forasteiro em relação a esse sistema. O artista que na época era invariavelmente um virtuoso, instrumentista, e que dava recitais e fazia apresentações, como hoje nós entendemos os nossos grandes shows, e que podia compor apenas para a satisfação de si mesmo e da expressão da sua arte. E até aquela frase bonita, né, que eu gosto de repetir para vocês, que aparece num dos encartes de um dos antigos LPs, e agora num CD, sem dúvida, de Elis Regina, que o verdadeiro artista não faz arte para o público, mas faz público para a sua arte. A arte, em primeiro lugar, é expressão de si próprio, da sua afirmação e da sua necessidade interna de ser externada. Aí são os demais que vão se render a essa arte pela sua autenticidade e pela sua criatividade, pela sua originalidade. Então esse é o foco do que nós poderíamos entender como uma arte maior. Estamos ouvindo trechos incidentais da Sinfonia Fantástica de Berlioz, com a Orquestra Sinfônica de Chicago, sob a regência de Cláudio Abbado. No romantismo, então, os sentimentos e visões do artista da música eram o guia e o fim. E para eles, para essa proposta, para esse sonho, para essa manifestação, a arte se transformava na sua própria vida. E muitas vezes, até em nome da arte, essa vida era muito prejudicada ou invariavelmente até perdida. Isso não era só na música, mas também o foi na poesia, na literatura e até na pintura. E nós sabemos de várias expressões nesse sentido. E vamos iniciar então falando dessas figuras. O primeiro deles é o Hector Berlioz, que foi um dos pioneiros do movimento romântico na música. E que, apenas 3 anos após a morte de Beethoven, compôs a sua Sinfonia Fantástica, obra que ele escreveu para expressar seus sentimentos e vivências exclusivamente pessoais e de uma forma declarada, assumida. Isso era inusitado até então. Então foi uma inovação musical, algo que provocou reações as mais diversas, até de rejeição no primeiro momento. E música essa que tinha uma ideia inspiradora central, permanente, um tema cheio de dramaticidade, que é o que vocês estão ouvindo neste programa em pequenos trechos, e vocês estão atestando, sentindo gosto dessas oscilações do mais suave, para o mais denso, para o mais, até certo sentido, dramático e até trágico, que era exatamente o que Berlioz vivia em questão. Ele estava envolvido em questões emocionais e afetivas, e ele quis transpor tudo isso para essa música. E essa Sinfonia Fantástica tem orquestrações fortes em muitos momentos, cheios de um lirismo expressivo exacerbado e com grande liberdade de criação de novos sons de orquestra que até então jamais haviam sido não só ouvidos como tentados. Então, pelos artistas e o público estranhou, mas novos artistas se influenciaram e acharam aquele caminho, principalmente aqueles que já estavam, de certa forma, abertos à nova visão que o movimento romântico, em outras manifestações, na pintura, na literatura, já estava trazendo. Então, o próprio Berlioz, com a sua Sinfonia Fantástica e tantas críticas, acabou influenciando outros compositores, como Wagner, que foi fortíssimo na ópera e na orquestração, Liszt, o Richard Strauss mais tarde, e que foram muito posteriores a eles. Daí a importância de Berlioz como até um indivíduo que, de certa forma, extrapolou as dimensões do seu tempo. Por esse motivo, escolhemos essa obra representativa como fundo da nossa fala deste primeiro dia em que percorremos e apresentamos o período romântico da história da música clássica. Schubert apresenta suas canções, essas são as suas inovações que começam a tomar força enquanto composição. E essas canções se baseiam em poesias como inspiração no mais das vezes e até para escrever a letra a ser cantada. E esse compositor que foi Schubert foi um compositor também de transição. Ele também foi um compositor entre o período clássico, inclusive que o expressou e adentrou com manifestações bem específicas, principalmente com as suas canções, no universo romântico, a exemplo de Beethoven. E aí desembocamos num aspecto que foi o piano tomando uma expressão como instrumento solo muito forte, e aí temos um dos expoentes máximos dessa instrumentação dentro do romantismo, que é Frédéric Chopin. O piano então torna-se de central importância como instrumento musical e se desenvolve em expressão técnica e lírica. Daí os grandes estudos de Chopin, que eram apenas estudos, serem considerados verdadeiras obras de uma beleza lírica muito grande, porque exatamente essa sutileza, essa expressão era a alma que se buscava até através da técnica. E de certa forma o que se diz é que Chopin conseguiu fazer o piano cantar como se ele fosse a própria voz. E ele buscou uma questão nova, que foi a expressão do seu nacionalismo, da sua terra. Embora ele tenha conseguido projeção em Paris, ele era polonês, e ele, com as suas poloneses, né, principalmente, ele tentou resgatar a paixão pela sua terra, pela sua terra natal. E essa questão foi muito marcante, a afirmação das nacionalidades e desse sentimento nacionalista dentro da música. E vocês vão ver grandes obras de vários deles, em vários compositores russos e de outras nacionalidades, todas seguindo esse mesmo modelo e com manifestações locais. A Espanha, vocês vão encontrar várias expressões nesse nível. Espanha, França, Rússia, ou seja, a Europa toda ficou marcada, e isso explica muito a produção dos compositores dessa época, baseada muitas vezes nas melodias tradicionais dos seus países, né? As mazurcas e as poloneses de Chopin são um exemplo muito bom. Temos ainda um outro compositor também romântico, que foi Schumann. E Schumann também escreveu muito para piano e teve a sua esposa também, uma compositora significativa, Clara Schumann. Thank you. Então a música também teve manifestação política, manifestação nacionalista, e fazendo com que a sua musicalidade também denotasse essa questão de uma forma muito assumida. Nós temos vários exemplos, Tchaikovsky com a sua abertura 1812, que até em algumas partituras e apresentações tem até tiro de canhão, e tudo isso é muito forte, tanto que nós temos Dvorak com essa linha, o próprio Grieg também, que é norueguês, e na França tivemos Gounod, Lalot, Delibes, Chabrier, César Franck. São tantos nomes que surgem, e todos eles de muita qualidade, e muitos deles familiares para nós, que graças a Deus temos nesses artistas maiores a infinitude do que a música clássica nos deu. E é muito bom que se faça ressalva que nesse período nós aqui no Brasil também tivemos os nossos compositores nacionais, e vamos falar deles e vamos trazê-los principalmente no próximo período, porque nós não estávamos alheios a este movimento. Isso aconteceu também nos países latino-americanos. Nós também fomos influenciados pelo movimento romântico, às vezes com um pouco mais tardiamente, mas todas essas visões também nos atingiram, como atingiram toda a América do Sul, Central, do Norte. Bom, na Rússia, nós temos nomes como Balakirev, o Rimsky-Korsakov, Borodin, Mussorgsky, que também quiseram compor expressando essa visão nacionalista na música. Um ponto muito forte que se percebe durante o século XIX foi que as orquestras cresceram enormemente. Elas cresceram não só na importância e número de composições, mas também no número de instrumentos, no número de sessões, com maior alcance e com maior expressão. Aí temos grandes compositores para orquestra, como Mahler, e que foram muito inovadores, Brahms, Johannes Brahms, o Anton Bruckner e o próprio Franz Liszt, que embora tenha composto para piano, também composto para orquestra, as grandes aberturas de Mendelssohn. E sem dúvida um nome maior, esse russo famosíssimo, que é Tchaikovsky, que teve a sua obra muito marcada pelos seus dramas e pela sua vida pessoal, mas que foi impregnado desse espírito do romantismo e dos valores e da busca do romantismo. Um outro nome muito interessante também, que mostra um exemplo típico desses instrumentistas virtuosos e que se transformaram ou já eram compositores, que foi Paganini, que foi um virtuoso no violino e que tem composições até hoje consideradas as mais difíceis a serem tocadas pelos instrumentistas que atentem essa viagem. Thank you. de certa forma, tem muito essa visão que é típica do romantismo, em que o seu instrumento passa a ser um instrumento solo, que dialoga com a orquestra, ele não se perde, ele não se esmaece no meio da orquestra, pelo contrário, ele dialoga e às vezes até contrapõe. E isso faz com que existam aqueles grandes solistas com a sua performance realçada junto à orquestra. Isso é bem típico e é a inovação do movimento romântico. E como eu já disse, o canto, através das canções, também se fortalece, o canto lírico. E muitos, e não só o canto lírico, mas também o canto coral. E muitos grupos corais se formam, isso é muito estimulado, não só no sentido de artistas assumidamente que se encaravam como, que assumiam a música como sua profissão, mas também muitos amadores, o que estimulava os compositores a irem por essa linha, compor muita música coral. E, sem dúvida, as grandes óperas, não é? Temos Verdi com as suas óperas de forte expressão romântica e também o advento das óperas bufas, as óperas cômicas que se popularizaram e que são os precursores da verdade, dos nossos shows, dos nossos musicais, não só no teatro, mas também no cinema. Aí nós temos o Rossini com essas óperas bufas, como eu disse, essas óperas cômicas. E surge o bel canto, o belo canto com Bellini, Donizetti, onde os cantores não só deveriam cantar e ser exímios nesse instrumento que era a sua voz, mas também serem atores, viverem papéis, viverem dramas. E aí sim é o nascimento dos grandes musicais de grande expressão e a ópera continua até hoje nos emocionando e levando sectos de fãs e admiradores e conquistando nas novas gerações também adeptos, que eu espero que nós tenhamos algumas apresentações de ópera e aqueles que não estiverem acostumados, quem sabe, também comecem a se abrir a essa manifestação tão bela e tão importante da música. E seguindo ainda, temos Camille Saint-Saëns, Offenbach, franceses, e as operetas de Johann Strauss. Bizet, Georges Bizet, na França, isso daí, com a sua ópera Carmen, tão popular como exemplo. E o realismo de Verdi está aí fortalecido. Ainda temos na Itália Mascagni, Leon Cavallo e o meu preferido em termos de áreas, que são as belíssimas músicas nas belíssimas vozes de tenores e sopranos e médios sopranos, que é Puccini, com o seu verismo, atores com sentimentos iguais assumidamente a nós, homens humanos, isso despontando na música e na interpretação e na história que essas óperas retratavam. E temos também as óperas nesse cunho nacionalista. Weber foi um deles e Wagner, tão importante. De certa forma, são esses os conceitos que a gente traz da música do período romântico dentro da história da música clássica. E o Questão de Sensibilidade de hoje chegou ao seu final e quisemos, não sei se fomos bem-sucedidos, mas surpreendê-lo nesses cortes, nessa vivência e nessa fala toda solta, toda emocional, toda humana, toda improvisada, mas muito sentida, porque é essa a verdade do período que hoje iniciamos, o período romântico. E tudo isso é sentimento e tudo isso é questão de sensibilidade. Até amanhã, um abraço.